Cruzado, só me táxi no 567. É 143. Oi, Celé, 6143, complete aproximação, chame a torre 1 no 80. 20. Negativo, 118.6. O Sené 6143. 18.6. Então tá bom, até daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite. Alô? Boa, Sené 6143. É 6143, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardar 6143. Gol no 601, não mantém a posição. Sané 6143, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. Eu ativo de livre pouso, hoje, né? Alma, pera. Azul 4234, decolou, 10, chame controle, 119.8. 119.8, boa. Controle Salvador, muito boa noite. O Azul 4234, decolado no momento, cruza 1.400 pés na PUCA. Azul 4234, boa noite. Contato radar na decolagem. Vou para o nível de voo 370, sair da PUCA. Para o 370, possibilidade de coordenar o 350 para o 4234? Aguarde coordenação. Grato. E Alfa, 118.6, Alfa, 3.2.9. Esse Salvador, eu vou no 601, vai de volta na nave de solução. Autorizado, autorizado, pouso do mês, autorizado a aliar e manter cabeceira 10. Autorizado via pátio Índia Alfa no ponto de espera Cima Torre no 86 no 567. 4234, nível final 350. Para o 350, muito grato. 1273, com fins aprovados, nós temos o nível 360, copia? Copia, 360. Autorizado com fins 360 via Upper Zulu 16, decola a pista 10, curva direita, saída da Euleda, pós-Leda, voa bridge. O controle Salvador opera em 119, decimal 8, aciona 5414 no transponder Cotege. Autorizado, nível 360, para confins. Copper Zulu 16, saída da Euleda, depois Leda, voa bridge. Briga. Copper Zulu 16, 698 motor, 5414 transporte. Vou pro 273. Correto, quando pronto, também posicionamento no 021273. Boa noite, Oceaner, prossegue Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta antes da Juliette. Voo no 601, autorizado, decolagem, pista 10, vento 120 graus, 079. Sama 3897, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 10. Alinhar e manter 10, 3897. Minas Gerais, hoje, caminhão 143, beleza? 6143, ciente, vai prosseguir via Juliette até o 01. Juliette, 01, Fizerão, obrigado. Bom, nome é 01, decolou 115, sendo controle 119, decimal 8. Pegando a verde, bom, nome é 01. Voo no 601, boa noite. Voo no 601, boa noite. Contato radar na decolagem. Motor ativo de voo 360, saída da Elleda Brito. 360 da Elleda Brito. Se for possível, pro de Leda para o Voo 601. Voo no 601, vou ir direto Leda. Leda, voo no 601. Santa 3897, autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus 089. Você começa a autorizar do alinhar e manter a cabeceira 10. O 4234 está cruzando o 10. E aí, você aguarda transferência. Pode. Azul 4234, agora chame Recife 12545, alterno 12685. 12545, 12685, boa, é o azul 4234. Decolou 18, sendo controle 119-18. 119-8, uma boa noite, tá? 3897. Controle Salvador, muito boa noite, tá? 3897. Tá 3897, boa noite, contato radar na decolagem. Motora nível de voo 340, saída da Elleda Eudes. Da Elleda Eudes. Direto para o 340, quando possível, direto da El, senhorita. Dan 3897, direto da El. Direto da El, da presente. Dan 3897, grato. Correção, autorizada a decolagem. Tan 3603, boa noite, a sua identificação, desça para nível de voo 050, chegada mar. 1567, decolou 20, chame o controle 119 decimal 8. 198, 1567. Zulu 21, após crise, após DCT Papa Charlie Lima, decola 10, curva direita, arbor, transição, LF é a saída. Controle opera de C98, oceana 5422, contexto. Voo no 567, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 360, saída Arbo. 360, saída Arbo, voo no 567. Correto, gol. Quando pronto, sou em posicionamento no 09. Voo no 601, Não, estou com o motivo. Não, estou com o motivo. 359, muito boa noite para Guarulhos 360, copia? Autorizado, Guarulhos 360, apazulou 44. Decola 10, curva direita, saída da Eoleda, após Leda Eudes. Controle 19, decima 8, aciona 5405, cotejo. Quando pronto, chame posicionamento no 01. Autorizado, chame táxi. São 3897, chame Recife no 251, alterno no 3325. Ono 251, Ono 3325, São 3897, uma boa noite. Boa noite. 167, Sam Recife, 1260, boa noite. 160, boa noite, 567. Na 3603, após o TAP, desce para 2000, autorizado de LS, reporte estabilizado. Ok, é 2000, é no perfil da chegada, LS, da 3603. Só não copiei o PLB. Copiada, taxia via Inve Alfa no ponto de espera acima da torre no 86, estado no 05, no 273, bom voo. Inve Alfa no ponto de espera da cidade, 273, autorizado alinhar e decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 079. Autorizado alinhamento e decolagem, pistão no zero para o voo. Gol 1273 decolou 31 no chame controle 1 no 9 decimal 8. Chama controle 98. obrigado. Bolo 273, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite ao Golo 273. Bono 273, passa de contato radar, fazer o 360, após 2000 Leda Bridge. Após 2000 Leda, Leda Bridge, o Golo 273. Ano 3603, completa final, chama a torre no noite, pessoal 1200. Boa noite, bom pouso. Salvador, é TAN 3603, passa 5, qual? TAN 3603, autorizado pouso, opção no 0, vento 120 graus, 099. Na 10, TAN 3603. Autorizado, Samitax. No solo 37, chame solo 1219 do São Paulo. 219, boa. Solo Salvador, tá 3603, livro na sua escuta. Então 3603, boa noite. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3603. Chama Recife no 251, alternando no 33251.